Com a realização das Olimpíadas de Seul, na Coreia do Sul, volta o debate. Será que o importante é só competir ou é importante ganhar? Segundo algumas fontes, já na Grécia Antiga, o esporte não era coisa de amadores e vencer era muito importante. Isso está melhor explicado no livro A Arqueologia dos Jogos Olímpicos, de Wendy J. Rusk, editado pela Universidade de Wisconsin, nos Estados Unidos. Numa conversa com Sueli Gan, do serviço brasileiro da BBC, Ivan Lessa quis distinguir como é essa história. A história é o seguinte: se você, segundo os dados que nós temos hoje em dia, só havia uma coisa importante na Grécia Antiga, nos Jogos Olímpicos Antigos, a ter lugar em toda a Grécia, e que se originaram, evidentemente, na cidade de Olímpia, conforme o nome indica. O que havia era o seguinte: o importante é vencer, vencer, vencer, tá entendendo? Não sei se era vencer e tripudiar, cuspir nos perdedores, rir, debochar deles, mas só havia vitória. Era o culto da vitória. Então, por exemplo, a coroa de louros. A coroa de louros, na verdade, era um reminiscente da época de caça, você entendeu? Do caçador, era para tirar cheiro de animal. Mas isso é um outro papo. Em suma, Jogos Olímpicos, o importante era vencer, competir, o derrotado era morto. Às vezes, em certas competições, o derrotado era executado. E o que que os atletas ganhavam, se eles não ganhavam só a coroa de Os ouro? atletas ganhavam o equivalente hoje em dia ao que um Carl Lewis ou um Michael Jackson, que pratica outra modalidade esportiva, essa ainda não olímpica, ganham talvez até mais. Por exemplo, um atleta que ganhasse uma competição X, ele ganhava várias, digamos assim, 250 vezes o trabalho de um trabalhador comum, manual. Muitos deles tinham até o equivalente a um luncheon voucher, quer dizer, Ticket de um almoço. ticket de almoço para o resto da vida. Quer dizer, comia de graça. E possivelmente nos melhores restaurantes, comida grega, evidentemente, mas os melhores restaurantes da época. Então, de onde que vem esse mito de que o importante é competir? Como vários dos mitos que ainda nos perseguem cá, nesse finzinho do século XX, data do século passado, mais precisamente é um mito vitoriano. Esporte, a palavra esporte é algo que surgiu cá na Grã-Bretanha e no século passado. As primeiras Olimpíadas tiveram lugar em 1896. É uma coisa de anglófilo. O esporte, a noção que eles tinham de esporte, de prazer, de competir, o importante é competir, o chamado espírito olímpico, era tirado da ética do colégio, da universidade particular, onde, evidentemente, campeava o amadorismo. Então, a própria ideia de amadorismo, que foi se indo aos poucos, muita gente lamenta a sua extinção, era apenas um ideal falcatruado, porque, na verdade, os professores, os headmasters, os diretores do colégio iam saber melhor, que na Grécia Antiga não era bem assim. Ivan Lessa, do Serviço Brasileiro da BBC, desfazendo alguns mitos em torno dos Jogos Olímpicos. O grupo de rock irlandês U2 é um dos que foram incluídos no primeiro disco de música pop ocidental a ser lançado na União Soviética. O disco, um álbum duplo, foi compilado pela Organização de Defesa do Meio Ambiente, Greenpeace. Antônio Carlos Seidel, do Serviço Brasileiro da BBC, está aqui com os detalhes. O Grupo Internacional de Pressão Ambientalista, Greenpeace, ou Paz Verde, vai fazer história musical com o lançamento do primeiro disco de música pop ocidental na União Soviética. O álbum duplo levará a milhões de pessoas do Bloco Leste a música de astros pop ocidentais, como Dire Straits, U2, Peter Gabriel, Belinda Carlisle e Talking Heads. A empresa de discos estatal soviética, a Melodia, vai produzir e distribuir 5 milhões de cópias do álbum, que custará 12 rublos, cerca de 20 dólares. O álbum, que incluirá um folheto explicando as atividades da Greenpeace, poderá abrir uma nova era para a venda de música contemporânea ocidental em países comunistas. Os 25 artistas que participam do álbum, chamado Greenpeace Breakthrough, cederam seus serviços gratuitamente. A venda do álbum na União Soviética dará um lucro de 5 milhões de rublos à Greenpeace, que pretende usar o dinheiro para abrir seu primeiro escritório em Moscou, de onde vai lançar uma campanha contra a poluição na União Soviética. O governo de Mikhail Gorbachev está apoiando a iniciativa como parte das suas políticas de glasnost, abertura, e perestroika, reestruturação. As autoridades soviéticas querem atender os protestos públicos contra a poluição no país, protestos que se intensificaram depois do desastre nuclear em Chernobyl há 2 anos. David McTaggart, fundador e presidente da Greenpeace, disse que o álbum não vai apenas apresentar os jovens soviéticos aos artistas pop ocidentais, mas também apresentar a ideia de pessoas trabalhando juntas através das fronteiras nacionais com o objetivo de construir um mundo mais seguro e limpo. O grupo irlandês U2 é um dos representantes do rock ocidental que participa do álbum da Greenpeace. E aqui vamos ouvir um trecho de um dos seus maiores sucessos recentes, a faixa I Still Haven't Found What I'm Looking For, do premiadíssimo álbum Joshua Tree. Uma das mais novas atrações turísticas de Londres é um passeio num ônibus de 2 andares pelos pontos importantes do rock. O passeio inclui desde uma passagem pelo Hyde Park, local de um famoso concerto dos Rolling Stones em 1969, até uma parada na Abbey Road, que acabou virando o título de um dos discos dos Beatles. Numa conversa com Sueli Gunn, do serviço brasileiro da BBC, o nosso colaborador Renato Brandão, que fez o passeio, conta suas impressões. Esse passeio, como vários outros passeios turísticos de Londres, é feito num ônibus, nesses ônibus típicos que tem 2 andares. Mas esse é um ônibus especial porque ele está todo pintado, colorido, de azul e tem, por exemplo, músicos pintados. E, bom, você tem 2 passeios por dia, um às 11 da manhã e um às 2h30. Você compra o ticket no próprio ônibus e sobe para a parte de cima, só a parte de cima que é ocupada pelos turistas. E aí o ônibus começa a fazer um tour que dura 2 horas. Ele sai de onde, o ônibus? Ele sai de Regent Street, perto de Piccadilly Circus, bem no centro de Londres. É um ponto muito turístico, por isso que eles começam a viagem ali. Dali também saem outros ônibus que fazem tours. E aí ele começa passando por vários pontos importantes, começa mostrando o centro de Londres, onde tem vários clubes e várias discotecas, onde grupos famosos de rock começaram suas carreiras. Ele começa por Soho, Depois ele vem para cá, para onde nós estamos, que é Bush House, porque tem o John Peel, que é um locutor famoso de rock, e ele começou sua carreira na BBC, na Rádio 1. E até hoje ele trabalha aqui e na Rádio 1. Depois ele vai para a Ponte de Waterloo, onde tem uma música famosa do grupo The Kings, que fala desse lugar, da Ponte de Waterloo e da estação de trem de Waterloo. Depois ele vai para o norte de Londres. Sei, agora, antes da gente prosseguir aqui com esse roteiro, é justamente sobre isso que eu quero falar. Por que esse ônibus percorre um roteiro tão grande, Londres é uma cidade tão grande, parece que essa é uma das desvantagens do passeio. Você fica um pouco parado no trânsito de vez em quando. É, embora seja agradável você ouvir o vídeo e ver os videoclipes, isso é uma parte interessante, realmente 2 horas é um tempo um pouco grande. Principalmente porque Londres é uma cidade, como a gente sabe, muito agitada e muito movimentada. Então, durante muitos momentos, a gente para no trânsito e hoje estava um dia quente, realmente não é muito agradável. Mas se você realmente gosta de rock, vale a pena. Sei. Então, quer dizer que daqui de Bush House, ele vai para Camden Town, não é isso? Ele vai para Camden Town passando em vários pontos, como, por exemplo, a Denmark Street, que é uma rua onde tem um estúdio, onde os Rolling Stones gravaram seu primeiro disco. E hoje em dia tem várias lojas de instrumentos musicais. E até hoje vários músicos famosos vão lá para comprar seus instrumentos, para comprar seus aparelhos de som. E aí ele ruma para o norte da cidade, passando por Camden Town, onde existe uma discoteca até hoje que se chama Camden Palace. E nessa discoteca, o grupo The Police fez um dos seus primeiros shows, quando ainda não era famoso. E também o grupo The Pretenders. Eles, durante todo esse passeio, eles vão passando videoclipes dos grupos? À medida que eles vão citando os grupos, eles colocam videoclipes, como, por exemplo, videoclipes velhos dos Beatles, do The Police, do Pretenders, do The Who. É, você me disse também que, além dos pontos históricos, digamos assim, do rock, a guia também fala sobre pontos turísticos de Londres, não é isso? É, essa é uma vantagem que complementa o passeio. Porque, para quem não conhece Londres, você recebe grandes informações. Por exemplo, cada vez que ela passa num teatro, assim, usando o pretexto do rock, ela dá uma explicação turística sobre a cidade. Por exemplo, ela explica sobre Royal Opera House, que é a casa de ópera de Londres, que é super famosa. E ela fala de outros pontos turísticos, como, por exemplo, quando ela passa pelo rio, ela fala sobre o rio, fala sobre o que a gente está vendo, sobre a catedral. Então, é também um passeio turístico, não só sobre rock. Então, você acha que vale a pena fazer esse passeio? Eu acho que vale a pena. E quais seriam os pontos altos desse passeio? Tem 2 pontos altos. O primeiro é o Abbey Road. E na Abbey Road fica o Abbey Road Studio, que é um estúdio onde os Beatles gravavam e onde eles tiraram aquela fotografia que está na capa. Exatamente, que eles estão atravessando a rua. Então ela vai explicando que é Abbey Road. E dá para você ver direitinho como é que é o estúdio? Dá, porque o ônibus para nesse lugar. Inclusive, se os turistas quiserem tirar uma foto no mesmo lugar onde os Beatles tiraram, você pode, e ela para em frente ao estúdio. E qual é o segundo ponto alto, na sua opinião? O segundo ponto alto que me arrepiou foi quando a gente passou pelo Hyde Park, que eles mostram nesse vídeo, um videoclipe de 1969, a gravação original do show que os Rolling Stones fizeram nesse parque, no Hyde Park. E é muito interessante por 2 motivos. Um, porque o show é fantástico, né? O Mick Jagger está brilhante, cantando super bem, foi na fase alta, né, dos Rolling Stones. E segundo, porque você vê muito das pessoas que estão assistindo o show. E você vê que é 69 pelas roupas, pelo jeito que as pessoas dançam. É muito forte, é muito bonito o vídeo. E você está do lado do Hyde Park, então você olha e imagina que foi ali mesmo. É muito interessante. Yeah. A pré-história precisa ser reexaminada para que as mulheres tenham o seu devido lugar. Quem diz isso é Marie-Louise Sorensen, arqueóloga da Universidade de Cambridge. Oscar Pilagalo Filho, do Serviço Brasileiro da BBC, está aqui com os detalhes. A doutora Sorensen explica que a sua reivindicação não foi motivada por um acesso de feminismo. É simplesmente uma tentativa de dar às mulheres o seu devido lugar na história, porque atualmente, acha a doutora, elas não têm lugar algum. Para comprovar a sua opinião, ela juntou material tanto de fontes acadêmicas quanto populares. Entre esse material estão vários livros com ilustrações sobre caçadas, as artes e instrumentos primitivos. Em todas as cenas, só há desenhos de homens. As mulheres só aparecem ou com crianças ou preparando comida. Mas por que é que existe essa visão? Em primeiro lugar, diz a doutora Sorensen, porque a arqueologia ainda é uma profissão dominada por homens. Em segundo lugar, porque os arqueólogos precisam reexaminar seu material sob um ângulo novo. As sepulturas pré-históricas, por exemplo, são uma fonte rica de informações sobre as sociedades e culturas primitivas. E novas técnicas estão revelando que muitos esqueletos de chefes e guerreiros encontrados em cemitérios pré-históricos são de mulheres e não de homens, como se pensava anteriormente. Ossadas que se pressupunha serem de homens, simplesmente porque foram encontradas com armas ao lado, na verdade, muitas vezes são de mulheres. Mais informações, continua a doutora Sorensen, podem ser tiradas a partir de um exame mais detalhado dos próprios esqueletos pré-históricos. Por exemplo, os pontos de junção de músculos podem dar indicações sobre o tipo de atividade que as mulheres tinham. Será que elas só cuidavam das crianças e da preparação de alimentos? Ou será que elas também caçavam e, como em muitas sociedades modernas, faziam trabalhos pesados? A doutora Sorensen conclui dizendo que, atualmente, nos países ocidentais, certas qualidades são atribuídas aos homens e outras às mulheres. Mas ela acha que qualidades totalmente diferentes podem ter sido atribuídas a homens e mulheres em algumas sociedades pré-históricas. O fato de que as mulheres foram enterradas com suas armas é uma prova disso. Pernas sendo amputadas, cabeças decepadas e a destruição de uma cidade no incêndio são algumas das atrações de um dos museus mais populares de Londres. Trata-se do London Dungeon, as masmorras de Londres, que usa recursos da tecnologia moderna, como a holografia, para ilustrar fatos históricos da cidade. Numa conversa com Sueli Gan, do Serviço Brasileiro da BBC, o nosso colaborador Renato Brandão, que visitou o museu, conta suas impressões. Michael Jackson interpretando um dos seus maiores sucessos, Thriller, música que tem como tema o medo e o terror. E Renato, eu sei que você ontem passou por algumas experiências aterrorizantes, não foi? Pois é, ontem eu fui no London Dungeon, as masmorras de Londres, que é um museu, uma das maiores atrações turísticas aqui da cidade. E esse museu é construído num lugar assim, que já é atemorizante por si próprio, que é embaixo de onde passa o trem, uns arcos assim, bem antigos, que na verdade eram as masmorras. Ele, baseado em fatos reais de Londres e da Idade Média, de tudo isso, ele mostra torturas, mostra terror, mostra todas essas coisas que os turistas adoram. E eu fui lá ontem principalmente porque estão abrindo essa semana uma nova atração, que é um display mostrando o grande incêndio de Londres, que aconteceu em 1666. Ok. Sobre esse incêndio nós vamos falar daqui a pouquinho, mas antes eu queria que você falasse sobre as outras atrações lá do museu. Bom, o museu ele te instrui muito porque ele traz informações históricas, como eu disse. Uma das coisas que eu, entre as coisas que eu achei mais interessantes, eu posso citar a cirurgia primitiva, onde a gente vê uma perna sendo serrada e o cara gemendo com efeitos especiais. Isso efeitos é o quê? Sonoros. Um boneco de cera? São bonecos de cera e tem tanto, não só os bonecos de cera em si, como efeitos em cima desses bonecos, como luzes e sons. Então, se você vê o boneco e escuta o som e tem a impressão. E você tem a impressão de que a perna está sendo serrada naquele momento. Deve ser horrível. É, que bem mais impressionante. Uma outra coisa que eu achei bem legal, bem interessante, foi uma holografia da rainha Ana Bolena, esposa do Henrique VIII. E, então, é um boneco de cera e no lugar do rosto é projetada uma holografia com ela fazendo o discurso que ela fez antes de ser executada, onde ela disse que ela era inocente e tudo, mas apesar de tudo ela ia ser executada. Um outro quadro bem que vale a pena citar é o quadro da Rainha Mary da Escócia, que é muito engraçado, porque tem o corpo dela com a cabeça cortada e o sangue fica jogando ininterruptamente. E enquanto isso, a cabeça dela aparece em holografia, assim, na frente. E você gravou o som do sangue jorrando, não foi isso? Eu gravei. Então vamos ouvir esse som. Olha, Renato, sem ver o quadro em si, sem ver o que estava acontecendo, isso está me parecendo mais com o som de uma experiência de um cientista louco no laboratório lá, fazendo alguma poção mágica. Isso parece mais isso do que sangue jorrando. É, Siri, de fato você precisa estar lá para ter o efeito, para ver, né, e sentir que é o sangue mesmo. Mas uma coisa que eu achei bem feita foi essa cabeça na holografia e o discurso, porque eles usaram uma atriz fazendo um sotaque escocês como se fosse a própria Rainha Mary. Gaze into the crystal. Here before you am I, Mary, Queen of Scots, cruelly slain by the executioner's axe. Old Elizabeth, usurper of my throne, has finally sent me to my death after many long years of imprisonment. But I, Mary, remain defiant and proud to the last. My people will never forget me. É realmente comovente, Renato, mas diz agora para os nossos ouvintes o que ela está dizendo. Ela está dizendo com um sotaque escocês bem carregado que ela é a Rainha Maria da Escócia e que ela está indo muito bravamente para a sua execução e que apesar de injustamente, ela vai ser sempre lembrada pelo seu povo. Ok. Agora vamos falar da mais nova atração do museu, essa simulação do grande incêndio de Londres. Começa assim, você entra, né, tem horários certos para começar cada sessão, você fica esperando lá fora, na hora que começa, tem um guia que vai te conduzindo. Aí a primeira coisa é uma tela com audiovisual e slides explicando como foi o background do que aconteceu antes do incêndio. Aliás, quem faz é o Tom Baker, que é uma pessoa bem conhecida aqui na Inglaterra, porque ele faz aquele programa de crianças que nós mencionamos antes, que é o Doctor Who. Sei. E então quer dizer que ele faz essa introdução e eu sei que você gravou um trechinho dessa introdução e é realmente muito interessante. Vamos ouvir. It is the early hours of Sunday morning, the 2nd of September, 1666. People are awakened by choking smoke. The Lord Mayor, Sir Thomas Bloodworth, is unconcerned by this apparently typical minor outbreak. But wait. A strong east wind is getting up. Then, disaster. A spark from the timbers of the baker's shop ignites a pile of hay. Dá para ter uma ideia de como é o clima, né? Ele vai escrevendo o que aconteceu. Foi mais ou menos o seguinte, foi em 1666, quando todas as casas de Londres eram de madeira. E setembro, aqui em Londres, é o fim do verão, começo do outono. Então, tinha sido um verão muito longo e muito seco, tudo estava muito seco, e foi logo depois que teve a peste bubônica. Então, quer dizer, já estava aquele clima de desastre, de tragédia. Aí, havia uma padaria onde o padeiro não apagou direito o fogo, e como estava tudo muito assim ressecado, foi fácil começar o incêndio. E parecia uma coisa simples, mas o incêndio destruiu a cidade inteira depois de 4 dias. Foi bem interessante. E você achou que isso reproduziu bem o clima? Sim, reproduz bem porque, são, como eu disse, né, o guia vai levando você através desse lugar onde eles fizeram essa cena do incêndio. Então você começa vendo esse audiovisual, depois você é levado para a casa do padeiro, onde você vê assim, as silhuetas das pessoas dentro da casa andando, aí eles apagam as luzes. Aí você é transferido para uma outra salinha, onde existe a maquete da cidade, aí você presencia todo você o incêndio. Você sente o cheiro de fumaça? Tem cheiro artificial do fogo, tem fumaça de verdade. e tem as luzes e todos os efeitos. Opa, super interessante. Eu sei também que você encontrou alguns brasileiros aí nessa exibição, não foi? Eu encontrei três brasileiros que estavam lá, Esther Allen, o Wagner Ramalho e o Cláudio Rodrigues. Eu entrevistei os três, começando pela Esther. Eu perguntei para ela se era a primeira vez que ela visitava o London Dungeon. Não, já vim já 4 vezes. Você gosta, então? Eu gosto, trago sempre as pessoas que vêm do Brasil, sempre trago para cá, em primeiro lugar, porque acho um lugar muito interessante. E o que você achou dessa nova atração do Great Fire of London? Ah, eu gostei muito. Achei que, historicamente, ensina muita coisa, bem melhor do que tinha lá anteriormente. Eu gostei muito. O Wagner parece que não gostou muito, ficou um pouco assustado. O que você achou, Wagner? Terrivelmente baixo astral. Por quê? Não vi nada de positivo aqui. Um cheiro horrível, mal escuro, horrível. Você acha que trouxe alguma informação, assim, em termos de história e tudo? A única informação foi a outra tragédia que Londres passou, né? Do fogo que pegou em Londres. Tá bom. E, Cláudio, o que você gostou mais de tudo que você viu? Bom, o que eu mais gostei foi aquela holografia da esposa do Henrique VIII. Onde dá um aspecto de realidade bastante grande. Da Ana Bolena, né? Exatamente. A expressão facial da atriz, parece que ela está ali naquele momento dizendo que é inocente, que não fez nada do que ela está sendo acusada. De uma maneira geral, então, você acha que os efeitos são bons? Eu gostei. Eu achei que eles têm uma imaginação para mesclar o que aconteceu no passado, mas usando até, de certa forma, alguns recursos que a gente tem hoje em dia, como, por exemplo, aquela holografia. Música.